ho zero taxi. Tady je to tam, že tak se máme co poprotat. Thank you. Flag India, aponta pronto, ponto 010, ou existe fazer uma quadra? 4, autorizando decolar. Escala 0, vento 0, 20 graus, 049. Passa um rodado, esse é o dia, chega da Bolsa 4, 2, 3, 4, 9, 0, 4. Quatro, bom, fica por aí. Azul 4234, decolou 28, chama o controle Salvador, 120208. 208, mano. Sideral 9978, autorizado a linha IMAT, pistão a zero. Abaixo, tudo aqui a puta para 2330. Poucas, 3508, pistão. Chicago 9033, marca nível 180, chama o centro de escrita 1, 2, 5, decimal 4, 5, ATM 1, 2, 6, decimal 8, 5. Oi, Salvador, Globo 755. Globo 755, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Formação de tráfego, Boeing 737-400. Desce ideal, alinhado na cabeceira 1-0. Globo 755, aguarda. E aguarde a utilização para decolar. Federal 9978, autorizado decolar, 030 graus, 755, continua a aproximação, aguarde a preservação de pouso. Aguardando. Sideral 9978, decolou 31, chame o controle Salvador, 120 de Chaves. 208, 9978. 755, autorizado pouso, pista 1-0, metro 020, grau 049. Autorizado pouso para o Golo 755, pista 1-0, baixado travado. A moto. Canal 978, constatou radar, fica via, saída moto, 42 voo 330. Via saída moto, 330, autorizaria por onde moto ou código, senhor? Autorizado somente o serviço da subida, aguardando a televisão. Puxa. dia autorizado a alinhar e manter, pista 1-0. Voo 755 no solo 33, livre pista na próxima direita, chame o solo todo, 121 desse momento. Thank you. 28, chame o seu município para 2125, no final 45, alterando 26, no final 85. 4981, busca para 2010, autorizados no procedimento elétrico 190, resposta estabilizada. Eu 4753, autorizado por último no 0, vento 030 graus 049, ajuste no 04. Negativo, mantenha a instrução para fazer 2-2-3. Rádio 4981, cancelando a emissão da altitude do seu. Alfa Tango 72, passando 3.000 pés em seguida para 182. Sucar 753, solo 48, nível direito, deixando solo 1, jogo só 9. Autorização de profundo, sentou em proteção no meio do sinal 9. Será 9982, mantenha o ponto de espera. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Eu vou continuar em turno, no solo 5-3, livre direito, fechando o solo 1-2-1 no solo 9. Segundo 0-9-2, foi. Utilizado, aliás, o 4-0, verso 040 graus, 05 lanche. Salvador, bom dia, 1-0-9-2, direto, 1-0. 1-0-9-2, continua a aguarde que continua a aguardar, 1-0-9-2. Flight direct, as autoridades do ar direto de saída contínua. Posição no 0093. Nove nove dois, declara 55, controle 120298. Zero. Tal 9982, bomba pro ti. Federal 9982, contato com a decolagem, se você vier sair da bomba, transição curto para o 330. Direto pro 330. Minha amiga, alguma chance de dar uma encurtada aí? Federal 9982. Cuidado, qual de busca seria bom? Federal 9982, autoridade de voto direto, pode. Muitíssimo obrigado, senhora. Zero 92, solo 56, livre direita, solo 1, 2, 1, só mais. American 229 is with you, 8 miles, RNAV 10. American 229. climb runway 10, wind 0, 40 degrees, 05 knots, damage 10, 14. Climb runway 10, American 59. American 229 on the ground at 03, contact ground 121 at 29. 229, American. Cidade do Cláudio 05, controle 120, boa noite. 208, bom dia. Salvador, bom dia, até 3179, na frequência. 3179, contato radar da colagem. Se você for de ação do ano 12, então pode tratar os 340. Então, uma transição ótima 340, pode ser ótima da presente? Então, 3179, vou tirar de Lita. Lita presente, graças a 3179. Página 352, busca para 2010, autorizado com a pista de Nazareta Freia, 10, suporte estabilizado, CNH 0015.